até quando ficarei neste mundo, até quando? Não entendo, e é por isso que eu levo a ti a voz do meu clamor. Até quando, Senhor? Até quando ficará tua igreja adornada, preparada, remida e fiel ao Senhor? Jesus, tua igreja te espera sorrindo, o teu povo já canta bem-vindo, num coral de perfeito amor. Jesus, tu és força, tu és segurança, quem caminha contigo não cansa. O vencido se faz vencedor. Grande mundo, imagino que podes valer alguns anos. Mundo, nada vale viver neste mundo de lágrima e dor. Mundo, o que mais me preocupa é que esse povo não entende que Jesus virá de novo, rejeitando nosso Rei Salvador. Grande mundo, enquanto recusas Jesus como Salvador, a tua igreja gloriosa proclama tua volta, Senhor. Vem, vem Jesus, aqui teu povo te adora. És nosso Rei, nosso Senhor, nossa vitória, nosso pão, nossa água e nossa luz. Vem depressa, Jesus. Enquanto recusas Jesus como Salvador, a tua igreja gloriosa proclama tua volta, Senhor. Vem, vem Jesus, aqui teu povo te adora. És nosso Rei, nosso Senhor, nossa vitória, nosso pão, nossa água e nossa luz. Vem depressa, Jesus. Até quando?